Fecheiro 113. Era necessário que as pedras fossem polidas ou lapidadas? Não sei. Creio que ela disse que as lapidadas eram melhores. Mas não sei porque é que ela pensava assim, ou se tinha razão. Era sempre esse o problema. Nós sabíamos muito pouco. Ele fez um pequeno ruído e esfregou a cana do nariz devagar com o nó de um dos dedos. Bem, nós temos estas três. E o rubi do meu pai. São pedras polidas e lapidadas. E perfazem quatro. Depois temos esta pedra de pequeno valor. Ele olhou para a opala. E a pedra do teu amuleto? Que não o são. O que ele queria dizer é que as pedras polidas ou lapidadas renderiam muito mais dinheiro do que a opala ou a safira bruta que eu tinha na minha caixa de remédios. E, no entanto, poderíamos arriscar-nos a perder uma pedra que poderia ser necessária, que poderia um dia significar a diferença entre a vida e a morte para Brie ou Roger? Não é provável, disse eu, respondendo ao seu pensamento, em vez de às palavras. A Brie vai ficar aqui. Certamente até Jamie crescer. Talvez para sempre. Afinal, como é que alguém poderia abandonar um filho? A possibilidade de netos. Entretanto, eu fizera-o. Esfreguei um dedo distraidamente no metal liso da minha aliança de ouro. Sim, mas e o rapaz? Ele ergueu os olhos para mim, uma das sobrancelhas arqueada. A luz da vela brilhante nos seus olhos, azuis como safiras polidas e lapidadas. Ele não o faria, disse eu. Ele não deixaria a Brie e o Jamie. Eu falei decididamente, mas havia um fio de incerteza no meu coração que se refletiu na minha voz. Ainda não, disse Jamie suavemente. Respirei fundo, mas não retorqui. Eu sabia muito bem o que ele queria dizer. Envolto em silêncio, Roger parecia recolher-se de dia para dia. Os seus dedos tinham-se curado. Eu sugerira a Brianna que talvez ele encontrasse consolo no seu Bodran. Ela anuíra com a cabeça em dúvida. Não sei se ela lhe mencionara isso ou não, mas o Bodran continuava pendurado na parede da cabana deles, silencioso como o seu proprietário. Ele ainda ria e brincava com Jamie e era sempre extremamente atencioso com Brianna. Mas as sombras nos seus olhos nunca diminuíam e quando não era solicitado em alguma tarefa, era capaz de desaparecer durante horas, às vezes o dia todo, para caminhar pelas montanhas, regressando à noite exausto, sujo de terra e mudo. Ele não tem dormido com ela, pois não? Desde o incidente? Suspirei, afastando uma madeixa de cabelo da minha testa. Algumas vezes, eu perguntei. Mas o meu palpite é que não tem acontecido ultimamente. Brie fazia o possível para o manter perto dela, para arrancá-lo das profundezas da sua crescente depressão. Mas era claro para mim, assim como para Jamie, que ela estava a perder a batalha e sabia disso. Também ela estava cada vez mais silenciosa e com olheiras nos olhos. Se ele voltasse, poderia haver uma cura para a voz dele? Na tua própria época? Jamie corria o dedo pela opala enquanto falava, os olhos seguindo a espiral à medida que os seus dedos passavam por ela. Suspirei novamente e sentei-me. Não sei. Haveria recursos. Talvez uma cirurgia. Sem dúvida, uma terapia da fala. Não sei dizer o quanto isso ajudaria. Ninguém sabe. A questão é, ele poderia recuperar uma boa parte da sua voz, naturalmente, se ele ao menos a trabalhasse. Mas ele não quer fazer isso. E é claro, a honestidade compelia-me a acrescentar. Ele pode não a recuperar, por mais que a trabalhe. Jamie anuiu com a cabeça sem dizer nada. Independentemente das possibilidades de ajuda médica, o facto é que, se o casamento de Roger e Brianna fracassasse, não haveria nada a mantê-lo ali. Se ele escolhesse regressar, então Jamie sentou-se direito na cadeira e apagou a vela com um sopro. Ainda não, disse ele no escuro, a voz firme. Ainda temos algumas semanas antes de eu ter de enviar dinheiro para a Escócia. Verei o que mais poderemos conseguir. Por enquanto, ficamos com as pedras. Ontem à noite sonhei que estava a fazer pão. Ou pelo menos estava a tentar fazer pão. Estava a mexer a massa e repentinamente descobri que não tinha qualquer farinha de trigo. Seguidamente, colocava o pão em formas, depois no forno, e descobria que ele não tinha crescido e tirava-o de lá. Outras vezes amassava e amassava e transportava de um lado para o outro numa tigela, coberta com um pano, à procura de um lugar quente para a colocar, porque tem de se manter a massa quente ou o fermento morre. E eu estava a ficar nervosa porque não conseguia encontrar um local quente. Soprava um vento frio e a tigela estava pesada e escorregadia. E eu pensava que a ia deixar cair. As minhas mãos e os meus pés estavam gelados e a ficar entorpecidos. Depois acordei e estava de facto fria. O Roger puxara todas as cobertas, enrolando-se nelas, e havia uma terrível corrente de ar a soprar por baixo da porta. Acotovelei-o e puxei os cobertores com força, mas não consegui que se soltassem. E eu não queria fazer muito barulho e acordar o Jamie. Finalmente levantei-me, tirei a minha capa do gancho, fui para a cama e tapei-me com ela. O Roger levantou-se antes de mim hoje de manhã e saiu. Acho que ele nem notou que me tinha deixado ao frio. Capítulo 77. Um pacote de Londres. O pacote chegou em agosto, pelos bons ofícios de Jethro Wainwright, um dos poucos vendedores ambulantes com espírito empreendedor suficiente para subir os caminhos íngremes e sinuosos que levavam aos Reeds. Com o rosto vermelho e a respiração ofegante da subida e do trabalho de descarregar o seu burro, o Sr. Wainwright entregou-me o pacote com um sinal de cabeça e a meu convite foi a cambalear, agradecido, para a cozinha, deixando o burro a pastar no pátio. Era um pacote pequeno, uma espécie de caixa, embrulhado numa lona impermeável, cuidadosamente cozida e ainda amarrado com uma corda fina para reforçar. Era pesado. Sacudi-o, mas o único barulho era um suave som metálico, como se o que quer que houvesse ali dentro estivesse acolchoado. A etiqueta dizia apenas: para o Sr. James Fraser, Esquire, Fraser's Ridge, Carolinas. Bem, o que pensas que pode ser? Perguntei ao burro. Era uma pergunta retórica, mas o burro, uma criatura amável, ergueu os olhos da sua refeição e zurrou em resposta com talos de festuca pendurados nos cantos da boca. O som desencadeou gritos de resposta, de curiosidade e de boas-vindas de Clarence e dos dois cavalos. E em poucos segundos, Jamie e Roger apareceram, vindos da zona do celeiro. Brianna saiu da estufa. E o Sr. Bug levantou-se detrás de um monte de esterco em mangas de camisa, como um abutre a erguer-se de uma carcaça, todos atraídos pelo barulho. Obrigada, disse eu ao burro, que sacudiu uma orelha modestamente para mim e voltou a entreter-se com a erva. O que foi? Brianna pôs-se em bicos de pés para espreitar por cima do ombro de Jamie, quando ele me tirou o pacote das mãos. Não é de Lallybroch? Não, nem é a letra do Ian, nem da minha irmã, respondeu Jamie, com não mais do que uma breve hesitação, embora eu o tenha visto olhar duas vezes para se certificar, mas veio de longe, por navio. Segurou o pacote sob o meu nariz com ar inquiridor. Eu cheirei o pacote e anuí com a cabeça. Sim, sinto um cheiro alcatrão. Não são documentos? Ele virou o pacote de um lado para o outro, depois abanou a cabeça. O embrulho tinha um selo, mas já saiu. Fragmentos cinzentos de cera agarravam-se à corda. Mas o selo que poderia dar uma pista acerca do remetente. Há muito havia sucumbido às vicissitudes da viagem e do transporte do Sr. Wainwright. O Sr. Bug abanou a cabeça, apertando os olhos com ar de dúvida para o pacote. Não é um enxadão. Não, não é um enxadão. Jamie concordou, testando o peso do pequeno pacote. Nem um livro. Muito menos um caderno de folhas de papel. Não encomendei mais nada de que me consiga lembrar. Será que são sementes, Sassenach? O Sr. Stanhope prometeu enviar-te algumas do jardim do amigo dele, não foi? É possível que sejam. Era uma animadora possibilidade. O amigo do Sr. Stanhope, o Sr. Crossley, possuía um imenso jardim ornamental, com uma grande variedade de espécies exóticas e importadas. E Stanhope oferecera-se para ver se Crossley estaria disposto a uma troca. Sementes e mudas de algumas das mais raras ervas asiáticas e europeias da sua coleção, em troca de bulbos e sementes do que Stanhope descreveu como o meu reduto nas montanhas. Roger e Brianna trocaram um rápido olhar. As sementes eram muito menos intrigantes para eles do que seriam o papel ou os livros. No entanto, a novidade de qualquer carta ou pacote era suficiente para que ninguém sugerisse abri-lo, até que tivessem extraído dele toda a possibilidade de diversão com a especulação sobre o seu conteúdo. Assim, o pacote acabou por não ser aberto, a não ser depois do jantar, quando todos já tinham tido a oportunidade de avaliar o peso do pacote, revirá-lo e cheirá-lo e oferecer uma opinião relativa ao seu conteúdo. Afastando o prato vazio, Jamie finalmente pegou no pacote com a devida cerimónia, sacudiu-o mais uma vez e em seguida entregou-mo. Este nó é um trabalho para as mãos de um cirurgião, Sassenach, disse ele com um sorriso. E era. Quem quer que o tivesse atado não era nenhum marinheiro, mas substituíra o conhecimento pela diligência. Precisei de vários minutos, mas finalmente consegui desatar o nó e enrolei cuidadosamente a corda fina para futuro uso. Jamie então cortou a costura primorosamente com a ponta da sua adaga e retirou do embrulho uma pequena caixa de madeira para exclamações gerais de surpresa. Era de desenho simples, mas elegante na execução, feita de madeira escura polida, equipada com dobradiças e ferrolhos de latão e com uma pequena placa de latão do mesmo material, incrustada na tampa. Da loja dos senhores Halliburton e Halliburton, Portman Square 14, Londres, leu Brianna em voz alta, inclinando-se por cima da mesa e esticando o pescoço. Quem raio são o Norman e o Green? Não faço a menor ideia, respondeu Jamie. Ergueu o ferrolho com um dedo e delicadamente colocou a tampa para trás. Dentro da caixa havia uma pequena bolsa de veludo vermelho escuro. Ele pegou nela, abriu o cordão que fechava a bolsa e lentamente retirou um objeto. Era um disco plano, de ouro, com cerca de 10 centímetros de diâmetro. Com os olhos esbugalhados de assombro, vi que a borda era ligeiramente levantada, como a de um prato, e gravada com minúsculos símbolos de algum tipo. fixo na parte central do disco, havia um estranho círculo feito de um metal prateado. Consistia num pequeno mostrador aberto, como o de um relógio, mas com três braços a ligar a parte externa ao centro do disco maior, dourado. O pequeno círculo de prata também estava adornado com inscrições, quase finas demais para serem vistas, e preso a uma peça em forma de lira, a qual descansava na barriga de uma enguia de prata comprida e achatada, cujas costas se curvavam confortavelmente em redor do aro interno do disco de ouro. Coroando tudo, havia uma barra de ouro afunilada nas pontas, como uma agulha de bússola muito grossa, fixada com um pino que passava pelo centro do disco e permitia que a barra girasse. Gravado em letra manuscrita, fluida, ao longo do centro da barra, estava o nome James Fraser. Ora, o que em nome de Santa Brígida é isto? A senhora Bug, naturalmente, foi a primeira a recuperar da sua surpresa. É um astrolábio planisférico, respondeu Jamie, recuperado da sua surpresa, e soando agora quase como se fosse uma constatação trivial. Oh, mas é claro, murmurei, naturalmente. Ele virou o objeto, expondo uma superfície plana gravada com diversos círculos concêntricos, estes, por sua vez, subdivididos em centenas de minúsculas graduações e símbolos. Este lado possuía uma peça giratória, como a que parecia uma agulha de bússola na outra face, mas tinha uma forma retangular e as pontas curvadas para cima, achatadas e com uma série de marcas entalhadas, de modo que os entalhes formavam um par de visores. Bri esticou um dedo e tocou reverentemente na superfície brilhante. Meu Deus, disse ela, isto é mesmo de ouro? É assim. Jamie colocou o objeto cuidadosamente na sua mão aberta. O que eu gostaria de saber é porquê. Porquê é que é de ouro ou porquê um astrolábio? Perguntei. Porquê é que é de ouro? Respondeu ele, franzindo a testa para o objeto. Há algum tempo que desejo ter um instrumento destes e não consegui encontrar nenhum entre Albany e Charleston. O Lord John Grey prometeu-me enviar um de Londres e suponho que seja esse. Mas porquê, em nome de Deus? A atenção de todos ainda estava concentrada no astrolábio, mas Jamie olhou noutra direção, pegando na caixa em que ele viera. E, de facto, no fundo da caixa havia um bilhete perfeitamente dobrado e selado com cera azul. A insígnia, entretanto, não era a meia-lua sorridente com as estrelas de Lord John, com a qual estávamos acostumados, mas um timbre desconhecido, mostrando um peixe com um aro na boca. Jamie examinou-o com o senho franzido, depois rompeu o lacre e abriu o bilhete. Senhor James Fraser, Esquire, em Fraser's Ridge, Colónia Real da Carolina do Norte. Prezado senhor, tenho a honra de lhe enviar o objeto que aqui junto, com os cumprimentos do meu pai, Lord John Grey. No meu embarque para Londres, ele deu-me instruções para obter o melhor instrumento possível. E conhecedor da alta estima que ele tem pela sua amizade, fiz todo o possível por atender ao seu pedido. Espero que receba a sua aprovação. Um seu obediente criado, William Ransom, Lord Ellesmere, Capitão, 9º Regimento. William Ransom? Brianna levantara-se a fim de ler por cima do ombro de Jamie. Olhou para mim a franzir a testa. Ele diz que o pai dele é Lord John? Mas o filho de Lord John não é ainda um rapaz? Tem 15 anos. A voz de Jamie tinha um tom estranho E eu vi Roger erguer o olhar abruptamente do astrolábio que tinha nas mãos, os olhos verdes repentinamente interessados. Ele voltou-se para mim com aquele estranho olhar que desenvolvera ultimamente, como se ouvisse algo que ninguém mais conseguia ouvir. E eu desviei os olhos. Não, Gray, dizia Brianna. Não. Jamie ainda estava a olhar para o bilhete que tinha na mão, suando um pouco distraído. Abanou a cabeça ligeiramente, como se dispersasse algum pensamento, e voltou à questão que tinham em mãos. Não, repetiu ele com mais firmeza, baixando o bilhete. O rapaz é enteado de John. O seu pai era o conde de Ellesmere. O rapaz é o nono desse título. Ransom é o nome de família de Ellesmere. Eu mantive os olhos fixos diligentemente na mesa e na caixa vazia, com medo de erguer os olhos e deixar que o meu rosto transparecesse alguma coisa, se é que havia algo a ser revelado. O pai de William Ransom não era na realidade o oitavo conde de Ellesmere. O pai dele era James Fraser. E eu senti a tensão na perna de Jamie quando tocou a minha por baixo da mesa, embora o seu rosto agora exibisse uma expressão de leve exasperação. Evidentemente, o rapaz recebeu uma comissão, disse ele, dobrando cuidadosamente a carta e guardando-a novamente na caixa. Então foi para Londres e comprou o instrumento lá, segundo as instruções de John. Mas suponho que para um rapaz da sua posição, o melhor deva necessariamente significar folheado a ouro. Ele estendeu a mão e o Sr. Wainwright, que admirava o seu reflexo na superfície dourada e brilhante, relutantemente devolveu o astrolábio. Jamie examinou-o com ar crítico, girando a enguia de prata com o dedo indicador. Sim. Bem, disse ele de forma quase relutante, é realmente um artefacto de altíssima qualidade. Muito bonito. O Sr. Bug anuiu com a cabeça, estendendo a mão para um dos bolinhos quentes que a sua mulher estava a oferecer. Levantamento? Sim, isso mesmo. Levantamento? Brianna pegou em dois dos bolinhos de batata e sentou-se ao lado de Roger, automaticamente passando-lhe um. É para levantamento topográfico? Entre outras coisas. Jamie virou o astrolábio e delicadamente empurrou a barra plana, fazendo os visores com os entalhes de medição girarem. Esta peça é usada como uma passagem. Sabes o que é? Brianna anuiu com a cabeça, parecendo interessada. Claro. Eu sei fazer diversos tipos de levantamentos topográficos, mas geralmente usamos... Eu vi Roger fazer uma careta ao engolir, à aspereza do bolinho, arranhando-lhe a garganta. Ergui a mão para o jarro de água, mas ele olhou para mim e abanou a cabeça quase imperceptivelmente. Engoliu outra vez, com mais facilidade desta vez, e tossiu. Lembro-me de teres dito que sabias fazer levantamentos topográficos. Jamie olhou para a filha com aprovação. Era por isso que eu criei este instrumento. Ele levantou o objeto na mão, embora eu tivesse algo um pouco menos vistoso em mente. Peltre teria sido um pouco mais prático. Mesmo assim, uma vez que não tive de pagar por ele, deixe-me ver. Brianna estendeu a mão e pegou no instrumento, franzindo a testa em concentração, enquanto movia o mostrador interno. — Sabes usar um astrolábio? — perguntei-lhe cética. — Eu sei, disse Jamie com alguma presunção. — Ensinaram-me em França. Levantou-se e empinou o queixo na direção da porta. — Trá-lo aqui fora, rapariga. Vou mostrar-te como se vê as horas. — Sim, aí. Jamie inclinou-se atentamente sobre o ombro de Bree, indicando um ponto no disco externo. Ela moveu o disco interno cuidadosamente para combinar com o externo. Ergueu os olhos para o sol e moveu o ponteiro uma fração de polegada. 5:30, exclamou ela, corada de entusiasmo. 5:35, corrigiu Jamie, esboçando um sorriso satisfeito. Estás a ver ali? Apontou para um dos minúsculos símbolos na borda, que àquela distância parecia não passar de um pontinho deixado por uma mosca. 5:35, repetiu a senhora Bug, perplexa. Olha só, Arts. Ora, eu não sei a hora certa desde... Edimburgo, disse o marido, anuindo com a cabeça. Sim, isso mesmo. A minha prima Jane possuía um relógio de parede. Lindo. Soava como um sino de igreja. E um mostrador com números de latão e um par de pequenos querubins a voar. Tão... Esta é a primeira vez que fico a saber as horas, desde que deixei a casa de Sherston. Bri ignorava os êxtases da senhora Bug e o instrumento que tinha nas mãos. Eu via cruzar o olhar com Roger e sorrir, e após um momento ele devolveu-lhe o sorriso um pouco torto. Há quanto tempo ele não sabia as horas? Todos se me cerravam os olhos para o sol poente, afastando nuvens de mosquitos dos olhos com as mãos e comentando qual a última vez em que tinham sabido as horas. Que estranho, pensei eu, achando graça. Porque esta preocupação em medir o tempo? E, no entanto, eu também a tinha. Tentei lembrar-me quando fora a última vez para mim. No casamento de Jocasta? Não. No campo, perto de Alamance Creek, pouco antes da batalha. O coronel Ash tinha um relógio de bolso. Parei, lembrando-me. Não, foi depois da batalha. Essa fora provavelmente a última vez que Roger soubera que horas eram. Se estivesse suficientemente consciente para ouvir um dos cirurgiões do exército anunciar que eram 4 horas e a dar a sua opinião de que Roger não viveria até às 5. O que mais pode fazer com ele, pá? Bri devolveu o astrolábio cuidadosamente a Jamie, que imediatamente começou a limpar as marcas dos dedos com a fralda da sua camisa. Muitas coisas. Podes saber a tua localização no mar ou em terra, ver as horas, encontrar uma determinada estrela no céu. Muito útil, observei. Embora talvez não tão prático como um relógio, mas penso que saber as horas não era o teu objetivo principal, pois não? De facto, não. Ele abanou a cabeça, guardando o astrolábio delicadamente na sua bolsa. Preciso de fazer o levantamento topográfico adequado das 2 concessões de terras, e sem demora. Porquê sem demora? Bri virara-se para se ir embora, mas voltou-se novamente para ele, com uma das sobrancelhas erguidas. Porque o tempo está a ficar curto. Jamie ergueu os olhos para ela. O prazer da sua aquisição, dando lugar à seriedade. Olhou por cima do ombro, mas não havia mais ninguém no alpendre, a não ser ele próprio e eu, Brianna e Roger. O Sr. Wainwright, sem interesse nas maravilhas científicas, descera para o pátio e carregava os seus pacotes para dentro de casa, ajudado pelo Sr. Bug e atrapalhado pelos contínuos comentários da Sra. Bug. Até ao dia seguinte, todos em Ritz ficariam a saber que ele estava aqui e viriam à casa para comprar, vender e ouvir as últimas notícias. Vocês os dois sabem o que vem por aí. Jamie olhou de Bri para Roger. O rei pode ser deposto, mas a terra continuará. Se quisermos conservar estas terras, depois de toda a confusão, temos de tê-las adequadamente medidas e registadas. Quando há guerra, quando as pessoas têm de deixar as suas terras, ou talvez quando elas são confiscadas, é complicado reclamá-las, mas talvez seja possível, desde que se tenha um documento adequado que prove que as terras nos pertenciam, o sol lançou centelhas douradas e cor de fogo da curva da sua cabeça quando ele olhou para cima. Ele anuiu com a cabeça na direção da linha escura das montanhas, em silhueta contra um magnífico leque de nuvens douradas e cor-de-rosa. Mas eu via pela abrangência dos seus olhos que ele via algo mais além. Lalibroch, nós salvámo-la através de uma transferência de propriedade. E o jovem Simon, filho de Lovat, lutou pelas suas terras depois de Clodan e por fim conseguiu recuperar grande parte delas. Mas isso só aconteceu porque ele tinha os documentos que provavam que eram dele. Abriu a tampa da caixa que tinha trazido consigo para fora e cuidadosamente colocou a bolsa de veludo lá dentro. Eu vou arranjar os documentos. E quer seja um Jorge ou outro qualquer que governe na altura, estas terras serão nossas. E vossas, acrescentou suavemente, erguendo os olhos para Brianna, e dos vossos filhos. Coloquei-lhe a mão sobre a dele, que se encontrava pousada em cima da caixa. A sua pele estava quente do trabalho e do calor do dia, e ele cheirava a suor limpo. Os pelos do seu antebraço brilhavam ruivos e dourados ao sol. E eu compreendi muito bem, naquele momento, porque é que os homens medem o tempo. Eles querem fixar um momento na vã esperança de que, ao fazê-lo, impedi-lo-ão de passar.